ao Senhor. Todos os dias, eu e você temos que resolver tantas coisas, não é verdade? E muitas delas nós nem começamos, porque olhamos para as nossas mãos e encontramos poucas condições. Encontramos pouca paciência, às vezes pouco dinheiro, ou pouca saúde, ou pouco ânimo, pouco conhecimento. E isso é frustrante. Uma vez Jesus estava com os discípulos e diante deles uma multidão, e ele disse: "O que vocês têm aí na mão para alimentar esse povo?" E eles disseram: "Só 5 pães e 2 peixinhos". Levaram para Jesus, Jesus multiplicou e resolveu o problema. Nós deveríamos fazer isso todos os dias. Pegar o pouco que nós temos e colocar nas mãos de Jesus, e ele resolve. Porque não é o pouco na mão que eu tenho que resolve, é tudo que eu coloco nas mãos dele e ele vai resolver. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.